fala. A minha mãe tá aí? Como que chama a tua mãe? Você sabe, tio, o nenê parou de chorar, agora ele tá pulando, tá com as mãozinhas pra cima. Tá com a mãozinha pra cima? É, parece que ele tá cantando assim. Como que chama a tua mãe? Você sabe, tio, o nenê parou de chorar, agora ele tá pulando, tá com as mãozinhas pra cima. Tá com a mãozinha pra cima? É, parece que ele tá cantando assim. Tá de sacanagem comigo. DJ Pablo veio dizer que é o terror das produções? Só por Deus, irmão. Só por Deus. E aí, DJ Pablo? É o bicho, hein?